020, pista liberada, autorizado a decolar, pista no 0, vento no 70 graus, 129, Kenegão no 020, pastor 20. Sobre decolagem, pastor. Na 6356, pouso autorizado, pistão no 0, vento 170 graus, 12 de 9, Kenegão no 020. Pastor 20, decolado aos 27, chame agora o controle Salvador na frequência 120, decimal 8, tenha um bom voo, senhor. Grato, controle 208, pastor. São 3378, Quebec, livrando 170. São 3378, acione identificação, autorizado a chegada por meio de 1 no dessa via para o nível de voo 060, ajuste no 020. Por meio de 1 no dia 060, ajuste no 020, 3378. Controle Salvador, pastor 20, boa tarde. Pastor 20, suba conforme autorizado, sabe, salvo 1 no nível de voo 260. Salvo 1, 260, pastor. É 356, fala 29, direita no 219. 50, chama o centro Recife na frequência no 125, decimal 45, alterna 126, decimal 85. 255, 2085, 1250. Pastor 20, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 260, saída Sambo. Contato radar, Sambo 1, 260, pastor. Aliás, mantém o pistão 0, 6213. Aliás, mantém, 6213. Será 6330, autorizado final do procedimento aliás, X-Ray, deixa via para 2000 pés, o ajuste permanece no 020. Autorizado ele é X-Ray da 10-2000-1020, 6330. 170 graus, mundo norte. Autorizado a linha de colada 1-0, 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Motor 2-0, autorizada para o Grata da Gel. Grata da Gel. Está passando o Mike Fox Sierra. Está passando o Mike Fox Sierra, a sua identificação? Papatango, Mike Fox Sierra. Papatango, Mike Fox Trot Sierra, sendo identificação. A gente está no ponto ideal para o Exão 05, eficiente da informação Romeu. Mike Fox Trot Sierra, contato radar estabelecido a 617 milhas nordeste do R de Salvador. Desça condições visuais para nível, para altitude de tráfego no 1500 pés, ajuste em Salvador, 1020. 1020, antes de receber o título de trânsito, pode voar para o da rotatória, a correção para o do César. Mike Fox Sierra, autorizado César. Aliás. Controle Xenerme 330. Sim, Xenerme 330. Libera da restrição de etapa. Obrigado, deixa sem restrições, o Xenerme 330, reporte quando estabilizar, no localizador. Sem restrições, reporte estabilizado, 6330. Ó, bom trabalho, 6203. Mais 04, profia. Para fazer de Petrolina, 6 a 12 de Salvador, 0095, fora da rua. Bom dia 04, confirme o código transponder acionado. Acionado 5455. Sete, guardião 04, mantém-se em condições visuais, contato radar estabelecido a 58 milhas norte do R de Salvador. Após quando no ponto de descida. Contato para descida 04. Controle Salvador, boa tarde, Xenerme 2-3. Xenerme 2-3, contato radar na decolagem, suba via sedação, voo 1 para nível de voo 360. Sedação, voo 1 360, 6203. Então 3378, desça para 4000 pés, o ajuste 1020. 4000, 1020, ajuste 3378. Decolagem autorizada, pista 1-0, vento 1-8-0 graus, 1-2 nós. Receba, 3745. Autorizado final do procedimento LSXO e pista 1-0, desça para 2000 pés, reporte contabilizado. Liga final do X-Ray, desce 2000, chama estabilizado, 3378. Salvador, boa tarde. Bom dia, Mapa Tango Golf, Kilo Oscar. Mapa Tango Golf, Kilo Oscar, a senhora identificação? Golf Kilo Oscar, contato radar a 6212 milhas nordeste do VR de Salvador, foi na Prodo Ceasa, após quando no ponto ideal de descida. Na Prodo Ceasa, reportarei para a descida. Golf Kilo Oscar. Pastor 20, chame o centro Recife na frequência 125.1, alterno 128.35. Com 1, alterno 2835, pastor. Controle, Xenia 6330, estabilizado. Xenia 6330, compartilhado procedimento, Xenia Torre, na frequência 18.195. 18.95, 6330, obrigado. Xenia 330, final, INS 10. Xenia 330, tá sendo avistado, ajuste no 020, todos autorizados pistão 0, vento no 0 graus, 139. Sente pouso autorizado na 10, hoje Xenia 330. Tango Golf Kilo Oscar, desça para 1.500 pés em condições visuais, ajuste no 0, 30. 1020, Oscar. Obrigado, Papai Uniforme Fox, Fox Terra. Papai Uniforme Fox, Fox Sierra, mantenha-se em regras de voo visual via corredores, é, reporte quando em Paripe. Confirme se tem condições de manter o meu teste. No momento, eu mantendo 1.500 pés de Paripe. Sérgio, Fox, Fox Sierra, mantendo no 1.500 pés de Paripe. Afirmo, reportarei em Paripe. Três, informação de tráfego, posição 2 horas, 1-1 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível de voo 160, Embraer 120. Gente, hoje é na 6203. Autorização do Centro Recife, UTAN 3745, mantém o perfil da saída. Afirmativo, mantendo o perfil na sua escuta, o 3745. Direita 219, Xenia 6330, obrigado. Poxa, 6203, boa tarde. Boa. Salvador, muito boa tarde, é o TAN 378, marcador com Cavaleiro. Da saída temos tráfego posição 2 horas, 2 milhas, cruzando o nível de voo 170 no Eco 120. São 3745, chama o centro Recife na frequência 125.1, alterna 128.35. 251-12835, tá? 3745. Papai Uniforme Fox, Fox Trot Sierra, confirma se tem condições de ar na proa 100. Afirma, Gil. Gente, autorizado voar na 1110, reporte quando visual com campo. 1110, reportarei quando visual com campo, Fox, Fox Sierra. 378, células 45, direito no 219. Com 219, direita 378. Pastor 39, contato radar, passando a posição coral, mantenha nível de voo 090, voo IBR de Salvador. Salvador, muito boa tarde, 4144, se aproximando do Ponte Zero, pronto. 4144, autorizado alinhar e decolar, pistão zero, vento no 70 graus, 11 mais. Autorizado alinhar e decolar, 4144. Guardião 04. Guardião 04, desça para o número 1500, base e ajuste 1020, Salvador. 1500 com 1020, grato. Uniforme Fox Fox Sierra para Engraxico de Tato, chama a torre na frequência 118 do sinal 95. 118, 95, muito grato. Contato radar na decolagem, suba via Cedar Arboruno, nível de voo 360. Arboruno 360, azul 4144. Possibilidade de voar Arbor? Azul 4144, até 2 mil pés, autorizado a Alessa. Após 2 mil pés, Alessa, obrigado. Fica tentando um tráfego, posição 1 hora, 5, meia dúzia de milhas, mantendo no meu pé, um LAC. Boa, Gil, pra ficar atento mais com o pé. Próxima terra, vai ser só um 360 com curva pela direita, pode ser? Matheus, faz igual ao contrato, a sua frente, em direção agora na final da 7. Está mantendo 1000 pés, o braço está a 1 milha dessa corda. É, eu não tô visual, agora ia estar visual com ele, que ele seguiria como número 2 aí, mas não tô visual com ele não. Reporte o avistado de animar então, o Fox Fox R. Mike Fox R, possível, reportará. Ó, vem, fica o da animar. Fox Fox telefone, Fox Fox R, escuta aí, né? Afirma que o final consta 1-7. Qual o faixa após o pouso? Aqui da massa, avião. Cerrado, o pouso, 170 com 10. Autorizado o pouso da 1-7 para o Fox Fox R. Fox Fox R, autorizado para seguir o canal da 1-7, aguardando a autorização de pouso. Ativa a conseguida no 1-7, aguardando o Mike Fox R. Salvador, muito bom dia, boa tarde. Azul 2740, ponto espera, dono zero pronto. Azul 2740, autorizado a alinhar e decolar, pistão zero, vento 170 graus, 10 baixo. Sente livre, alinhar e decolar, dono zero, o azul 2740. Atuque na frequência 18, decimal 95. Gente, muito obrigado, senhor. Aos 5:05, as exige liberar na Quebec, por gentileza, faça 180 watts para ingressar na pista e prosseguir até a base. Agilizando na medida do possível. Gente, agilizando para entrar na Quebec, Fox Fox R. Mike Fox Trot CR prossegue na final, aguardando a autorização de pouso. Tudo em cima, visual contrário que vai livrar agora. Após nosso pouso, será parte 5, hangar 90, ok? Boa tarde, segundo 227, informação e a Romeu. Dono 227, aciona identificação, via chegada a Bomé de 1, desça para o nível de voo 050, ajuste no 020. 050, 1020, Bomé de 1, via voo 227. Trotear, solo 5.000, direita, parte 5, para estacionar frequência livre. Bom dia. Puxa, obrigado, bom finalzão para você. Fox, Fox, Sierra, ingresse na pista e agilize até a bata. Reporte livre, pista livre. (740) ao 57-108, boa viagem. Frequência 1260, adorno 1268. 260 e 2828, azul 4144, bom dia. Controle Salvador, boa tarde, azul 2740, conde, eu prefiro. Bom dia. Eu acho que a pouso autorizado pista no 7, vento no 70 graus, 12 nós. Que lá. Lógico que após o pouso é o Abaeté? Abaeté. Controle Salvador, Azul 2740. Precisa Azul 2740. 2740. Antes de fazer um pequeno desvio à direita, senhora, devido a reclamações. Se autoriza, a gente voa direto Conde, da presente. Autorizado, direto Conde, uso 2740. A gente vai voar Conde, direto. Vou pedir lógica solo aos 1600. Livre à direita, que é o estacionário de frequência livre, tenha um bom dia. Via 227, autorizado o final do procedimento LSXA da pista no zero, deixa via para 2000 pés, o ajuste no 020, reporte contabilizado. Via 2000 pés, reporte elétrico, 1227. Latam 3907, ponte espera dano 0, pronto. Stan 9710, autorizado, alinhar e decolar, pista 0, vento 170 graus, 12 nós. O Stan 9017. E decola dano 0, Stan 9017. Stan 9017, decorado ao 06, controle 1208, tenha uma excelente viagem. Gente, poderia confirmar o Stan 9017 foi intercortado? 1208 com controle da presente, uma boa viagem. 208 da presente, muitíssimo obrigado, tenha um excelente dia. Controle Salvador, muito bom dia, Stan 9017, transfere, boa. Bom dia, Stan 9017, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 340, sedução 1. 340, dona. Salvo 1, Stan 9017. Confirme. Cyber Salvo 1, Stan 9017. Salvo 1, 9017. Na medida do possível, já que houve bastante atraso. Estou na 017, autorizado voar, Lila. Muito grato, Lila, da presente. Salvador, 3804, boa tarde. São 3804, aciona identificação, autorizada a chegada por MED 1, voo ITAP, desça para o 050, ajuste no 020. Proje ITAP, desça 50, tá 3804. E aliás, segundo 227. Segundo 227, complete o novo procedimento, chama a torre em 1 no 8, decimal 95. Versão 5. São 9017, autorizado voar cidade. Autorizado, voar a posição? ITAP. Papá, uniforme, bravo, Alfa Victor, obrigado. Visual Alfa 04. Guardião 04, para ingresso no circuito de tráfego, chame a torre na frequência 118, decimal 95. 7895, grato. Salvador, aproveite no seu lugar, Fernando 181, fine, peça na Alfa Level 210, tupla Level 160, Romeo, information, receiver. 1255, qualquer identification, vai a bom flag, descent flag level 060, KNH 1019. KNH 1019, descent via bom arrival, 2000, level 060, 1255. Ele pôs 10, voo, 287. 12740. Solicita manter o nível 150 como final. Fecho o AS 2740, sobre mantenha nível de voo 150 como final. 150 por 2740. Telefonadora, chama 6320. Chama 6320, acione identificação via chegada do MED 1, desça para o nível de voo 070, ajuste na 09. Comete 1 para 070, comete 19. Chinão 6141, aciona a identificação via chegada BONF, desça para o nível de voo 080, ajuste no 019. 019, descendo para 080, vamos fazer pegar a bala correndo presente. Quanto é preferido chegar ao Chinão 6141, número 4 na aproximação? Tente 6142. Aliar e manter pista no 0, voo 2013. Após o próximo, é manter o 10, voo 2013. Direita ou 219, Paulo? 219, bom, 28. Nove, quatro, mil, assento do tráfico, anália, tal, no sete, guarda, zero, quatro. Gente, vai dar um pouquinho de aproximação, guarda, uma solicitação de curva. Guarda, zero, quatro. Ru, 20, no 3, anália, decolagem autorizada, pista no zero, vento no 8, zero graus, 11 nós. É, livre decolagem, ou 20, no 3. Região 04, pouso autorizado, pista no 7, vento 180 graus, 11 nós. Pouso 04. Vigilante do Colar 212, controle em 120, decimal 80, até regresso. 20.8, grato, senhor. É o regresso, viu, Lê? Reduzindo 259. Olha aquele cordial bom dia, papatango Victorinho de Juliette. Papatango Vitorinho de Juliette, mantenha-se em condições visuais, uma metade no corredor axé, reporte quando no farol da barra. Violi, reportará no farol da barra, manterá mil. 2013, azul 3, controle em 120, decimal 80. Boa viagem. 208, obrigado, bom trabalho, bom dia. Sala 9017, chame Centro Recife na frequência 125.1, alterna 128.35. 2835, confirme a primária, por favor. Primária 125.1. 25.1. Controle de Salvador, muito boa tarde, voo 2093, na Cisca. Voo 2093, contato radar na decolagem, suba para o nível de voo 360, saindo da Arboruno. Ok, até o 360 na árvore, eu vou 2093. São 3804, voo Iduna, desça 2000 pés, até autorizado o final do procedimento LSX-Ray, pistão 0, canceladas restrições de altitude em TAP. Ok, Iduna na proa, já 2000 pés com 1020, reportanar estabilizado no X-Ray, eu tá 3804. Voo 2013, não recebeu módulo Charles, cheque seu transponder. Voo 2013, copiou o controle? É, confirmando a posição do transponder, é isso? Cheque seu modo Charlie, não recebo mesmo. Só o Charlie, ok. Vamos mudar aqui a... o equipamento. Negativo o modo Charlie. Voo 2013, agora sim, recebo cruzando 4000 pés. Ao estacionar, frequência livre, tenha bom dia. Valeu, muito grato. Já recebe a altimetria. Gente, o voo 2013, informações de tráfego, posição 10 horas, 18 milhas, rumo nordeste, cruzando 060 em descida, um Airbus 320. Positivo, está com o tráfego no pisquete. São 3804, estão com tráfego de posição 2 horas, 262 de milhas, rumo oeste, cruzando 055 em subida, um Boeing 738. 804, fecha o tráfego. Low 1255, request lower. Low 1255, descend to 4000 feet. 4000, low 1255. Go 1255, this is 2109. 2109, go 1255. 2013, pode dar presente já, vai Lefa? Go 2013, autorizado Lefa, tráfego superado. Ok, grato. E confirme, por gentileza, recebe o modo Charlie? Afirma, cruza agora o 078, go 2013. Muito grato pela informação. Chile 6320, redução de velocidade 2109. Reduzindo 6320. Serviço radar terminado, passando a posição onde mantém nível de voo 150, chame controle Aracaju 120, decimal 3. Decimal Aracaju 203, o azul 2740. Gráfico, bom trabalho. É 6320, desce para o nível de voo 050. 050, 6320. Go 1255, reduce speed to 190 knots. 190, go 1255. O Victorinho de Júlio está visual com o próximo na posição de 12 horas. vai passar o... Da próxima farol da barra, pode interceptar o corredor Golf, mantendo meio carro. Afirmativo, autorizado o corredor Golf, mantendo o meio pés, aguarde para subir. Tente o... Entendeu? 255, request lower. 1255, you can extend 3,000 feet, KNH1019. 3,000 KNH1019, go on 255. Pode esperar a próxima. Go on 1255, clear final ILS X-ray runway 10, descend 2,000 feet, report and establish. Roger, report establish, go on 255, 2,000. Gol 20 no trecho, no centro Recife, frequência 1260, alterna 1288. 260-222, muito obrigado, bom trabalho. Chiner 6320, redução de velocidade 1809, desça para 4 mil pés, ajuste 90 lá. 4 mil pés, 19, vai reduzir. É 1141, desce para nível de voo 050. 050, 6141. 13804, contexto estabilizado. Sistema. 13804, completo final do procedimento. Chame a torre na frequência 18, decimal 95. Chame com a torre agora, uma boa tarde, bom trabalho, 04. Chiner 6320, vou transportar a sequenciamento, curva esquerda na proa 040, seu limite é o curso de localizador. 040 de proa, limite de localizador. Chiner 320, forma o tráfego do projeto. O procede encontra-se na posição de 11 horas, 1 milhas, cruzando 3 mil pés em descida, um Boeing 738. 7320. Excelente viagem. Obrigado, boa tarde. Vou fazer, 6320. Olha, 47 no tempo. Avistado, pouso autorizado, pista no zero, vento no 50 graus, 11 nós. Livre pouso no zero, tá? 3204. Salvador, voo Chiné 6226. Chinema 226, sua identificação, via chegada do MED 1, desça para o nível de voo 060, ajuste 10019. Ok, descendo para o 060 com 10019, Chinema 226, possibilidade de voo ITAP. Aguarde. Controle Salvador, boa tarde, Chinema 6315, 110, informação Romeu. Chiné 6315, ação de identificação, via chegada Amanda, está para o nível de voo 070, ajuste 1019. Amanda, descendo para o 70, com 1019. Chiné 6320, informa que nesta proa estabiliza o localizador, deixa para 3 mil pés, reporte quando estabilizado. 3 mil pés, para estabilizar o localizador. Chiné 6141, deixa para 4 mil pés, ajuste 1019, redução de velocidade 2009. Ok, descendo para 4.019, reduzindo a China 6141. Establishing ILS, go 1255. Go 1255, complete final ILS X-ray, contact the tower in 118.95. 118.95, bye. Pastor 39, serviço radar terminado a 7 milhas para a posição Conde, mantém nível de voo 090, chame a Aracaju na frequência 120, decimal 3. Atualizado, será 6320. 7320, inicia redução para aproximação, tráfego que procede encontra-se a 5.5 milhas da frente, mantendo 2 mil em descida para 1.500 pés, o Boeing 738. Reduzindo, 6321. Desse malado. Ei, 2009, Consolo de Sana, para a direita, uma boa tarde, bom trabalho. Oi, boa tarde, o Azul 4442, ponto de espera da 10, pronto. 4442, mantém o ponto de espera, só para informação, dois tráfegos no sequenciamento aí, junto mesmo, na cidade 10, estimado aí de decolagem, umas 3 minutos, 3 e 4 minutos. Estimativo, o 4442 é suficiente, obrigado. Bom, 1-2-5-5-2, Land 1-0-1-0, Wind 1-6-0-2, é lá. Clear to land, 1-0, go, 1-2-5-5. Plan 6-3-0, completo final do procedimento, chama a torre na frequência 1-8, decimal 1-5. Chama a torre, 6-2-9-5, 6-3-2-0. Torre de saneamento, centro TAC. Torre de salvador, acionar 6320. 6320, continue na aproximação, ajuste no 019. Dentro do cheque no 60 graus, no 09. Peço que o precede a 2 milhas da cabeceira, 140 graus de grau. 7320. Tem o tráfego não checado, 6141. Meia 315, confirma se tem condições de manter a presente velocidade até a proximidade de Duna. Afirmativo. Gente, 6315, autorizado voar Duna. Desça inicialmente, corrigindo. Oi, Duna, desça para o 070, eu achar 6315. Duna, descendo para o 70, 6315. Estou de malha até o ingresso. Oi, obrigado. Obrigada. Bomé de 1, desce para o nível de voo 080, ajuste na 019. 080 com 1019, ciente da informação, rodeio. Prisma 5, autorizada a descida 050. Para o 50-6305. Chama a Prisma 5, informa tráfego posição 11 horas, 1,4 milhas rumo noroeste, cruzando 2 mil pés em subida, Papa Alfa 32. 3-0-5, centro do tráfego.